olho pra você. Seus olhos têm tanto a me dizer. Espera aí, te busco no portão. Te levo pela mão. Me abrace, por favor. Sente no sofá, te faço um café. Eu canto pra você, te faço uma canção. Te dou meu coração pra você me guardar. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer. Você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez. Quando olho pra nós dois em paz, nas fotos de um mural, esqueço onde estou, de onde vim, como cheguei. Quem foi que nos fotografou? Eu vejo o dia clarear e o que vem depois. Quando olho pra nós dois, sorrindo no mural, entre contas a pagar, compromissos a esquecer, teleentregas a chamar, medos a vencer. Ainda temos um ao outro pra sonhar. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer. Você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez. Depois que a noite terminar, o dia vai nascer. Você nos meus braços. Depois que a gente acordar, começa tudo outra vez.